impulsionado pelas armas. Dita o terror e o pavor na madrugada. O tráfico de drogas cresce sobre as noites. E os piva cresce em folga, se livra dos açoites. Polícia versus traficante já virou rotina. No cachimbo na latinha já virou rotina. Rotina indesejada pela minha quebrada, que não investe educação, só em arma pesada. Vou me espelhar em quê? No meio da maldade. Se a polícia é corrupta e o tráfico comanda a cidade, de tocar na cara vi vários bichos soltos. Que sonhou com o tesouro, voltou pra casa morto. Na busca do dinheiro, quantos na cela fria almejaram o que não tinha. Julgado lei dos 30, minha quebra é assim. Assim que a gente cresce, noites de horror. Bem-vindos ao DF. Noites de horror no DF gera medo. Molecada impulsionada pra se dar um dedo. Noites de horror no DF gera medo. Bicho pega por aqui. Não vou mentir. Noites de horror no DF gera medo. Molecada impulsionada pra se dar um dedo. Noites de horror no DF gera medo. Bicho pega por aqui. Não vou mentir. Noites de horror no DF gera medo. Molecada impulsionada pra sentar o dedo. Não é só que no DF, centro-oeste em geral. De segunda a segunda, balaço e funeral. Disposição aqui não falta pra quebrar vitrine. No jogo da vida, 1-0 para o crime. O crime se organiza de acordo com a demanda. Molecada traz no peito a sede por vingança de uma mãe sofrida ou um pai ausente. Nasce mais um Robin Hood pronto pra secar os pentes. Pra secar os pentes. Brasil, país de louco, onde a gente não entende. Onde lunático entra escola e mata inocente. De tsunami no Japão, mata mais de 10 mil pessoas. No DF, 10 mil morre sem motivo, à toa. Quem briga pela vida, aqui foge da morte. Pique pega na madruga, Moscou leva capote. Moscou leva capote. Noites de horror no DF gera medo. Molecada impulsionada pra se dar um dedo. Noites de horror no DF gera medo. Bicho pega por aqui. Não vou mentir. Noites de horror no DF gera medo. Molecada impulsionada pra se dar um dedo. Noites de horror no DF gera medo. Bicho pega por aqui. Não vou mentir. Terra de gladiador, bem-vindo ao DF. Povo sofredor que nasce nesse solo infértil. Onde o dinheiro vai ditando todas as regras. Minoria no poder, maioria na miséria. Tudo desigual, quem vê de fora não acredita. Corrupção não é crime e sempre acaba em pizza. Aumento 100% do salário no Senado, enquanto uns ganham pouco por trabalhar dobrado. Quem entende o Brasil diz pra mim quem entende. Se criança de fuzil é soldado eminente. Na guerra pela vida, onde o ódio que consome. No país das maravilhas, a guerra é pela fome. E aí sistema, eu também sou brasileiro. É bom ter respeito e encomendar outro enterro. Minha quebra é assim, assim que a gente cresce. Noites de horror, bem-vindo ao DF. Noites de horror no DF gera medo. Molecada impulsionada pra se dar um dedo. Noites de horror no DF gera medo. Bicho pega por aqui. Não vou mentir. Noites de horror no DF